Cristina, via descida para 2010, ajuste no 07. Thank you. Salvador, 118-95. Traço controle. Já com o traço no operacional da 1-0-1-9-0, ficando 2.100, agora a posição é 3 horas, 4 minutos e meia. Para 2.100, 0 nosso segmento de terceira com 0 de estabilidade. Hoje são 2 horas e 4 minutos, um chalinho de 5 horas com grau de meia lua. Eu gostaria de estar respeito no espaço. Também tem Rinaldo, tem Rinaldo. Eu vi também de Juliette, com autorizado 97, 090 graus, uma fonte lá. Fonte autorizado 97, Júlia. Agora, novamente, só tem a sete no dia, acabou o tempo. Pelo da presença, pode ligar em descida. Estamos escutando a voz de transferência de comunicação. Não preferimos nenhuma autoridade em ingresso na no nosso computador, pelo interesse do ICI, vai ser um quadro de usuário de justiça, direta para 2.000 PS, a gente tem 0.07. 3894, seu nome de estação, 2 dias, para o dia 1, para o dia 1, 0, 5, 0. 3894, número 2, fala a aproximação, e se você me ouvir, para 2409, eu tive para a crise menor, 3, falta, se aproximando pelo sistema, não deixe de salvar a vida. São Uno para o 360, oportunidade de Valenda? São Uno para o 360, Valenda. Tem que obrigado. ajuste, então 120, decimal 3. Está presente, decolagem autorizada, fazendo uma teste, verso 090, grau 9, 0, 08, Sotoleste. Ok, não recebo o seu transponder aqui, o Vitor Hotel Delta, apenas o corte. Sim, gente vai fazer a identificação aqui para cada. Ok, agora sim, o modo de área ativado, chama o controle 208. Tem 208, até o Delta, grato. 20, faça 4.700 subindo sobre a via, puxa, para o 21.377. Ponta 30.0, ponto 37. Controle Salvador, Alfa Romeo, vindo até o Delta. Então, a data aproxima, sobre o voo já lá, a gente viu isso, o código de sangue sobre o voo na localidade. Cliente, reportará em dia sobre o voo já lá, o Vitor até o Delta. Minha 3, não passa. Temos o 3320 e daqui está autorizado o 3320. Então, até agora, retorno e reporta regresso. Paulista, bem-vindo ao Paulo Número 6. Para interceptar o localizador, fui à esquerda, 135, e está para 2300-0008, reporte estabilizado na cidade de Recife, no Santos Cruz, da Cicuna 0. Thank you.